Little Duck, Noji, Contour. É mais ou menos assim. Sempre faça por merecer. Eu não preciso nem dizer. E quem não vê, realidade é quem a teme. São vários pra desmerecer, poucos pra fortalecer. Rima de malandro, papo reto, postura. Sou verso citado, inverso da ditadura. Gingado na fala, deboche sem sala. Sempre no correto, nós fecha a sal. Na vida não é o mel e doce não é vida. Eu toco ao céu, ouvindo batidas. Pra cada réu, a vida devida. Nós não devemos, então não nos deva. Cada minuto que passa, intuição me abraça. Fazendo rima na praça, só pra quem gosta, né, passa. Passa tudo, nunca para, a vida dá tapa na cara. Mas vira o aprendizado, qualquer estado a ferida assada. Três mãos, mil planos, vamos, três seres raciocinando. Impossível não subir, dando sempre trabalhando. Financeiro elevará, não digo mais que os demais. Cédulas só são reais, células que são reais. E nem tudo tá sus, mas a vida tá good. Equilíbrio pro bonde, prato, paz, pano, put. E calcule o espaço, articule o espaço. O mundo é um código, zero receio nos truques. É sem ouvido pros fracos, intuição tá no máximo. É o braço e o abraço, os papo S no mute. Assim que me viro, reviro as gavetas da mente. Encontro conselho nas ruas escuras, os postes apago. Te sinta, não sinta no medo. Não nego a dor, não, pra falar real. O mundo é cabreirão, se me falta os real. Na bota legião, agora anda ascensão. Referência ao grande russo, as rimas sai sensacional. Ação é o raciocínio, o suor é combustível. Autoestima em alto nível, a fed é ocasional. Nós vai fazer grana, tipo Richiga, Bombep boladão, tipo Jay Dilla. Se ao menos canta, sem o que sentia. Se não entende, nem se queria. Só falamos de flow, se ao menos tivessem. Até fazer show, mas cadê o seu cash? Não adianta se dar o sabota, que dinheiro não compra postura. Mas cê fala pelas costas, então cadê sua postura? Fala que pá, fala que é foda que vive a rua. Mas fica trancado em casa, começou da viatura. Poxa, filho da puta, o que aconteceu com a minha cultura? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu com a minha cultura? Filho da puta. 2019, cada som é igual bala de 12. Os caras só ficam pela próxima dose. É isso aí, Lucky Fontor e Nonji. Mais uma vez, fazendo a cena ressurgir. É isso aí.